Yo, 2009, nomeia Dras. Ah, fim dos dias, fim do tempo, fim de tudo. Segura essa. O tempo está virando, nuvens de sangue se formando. Está chegando o temporal, eu sinto ele se aproximando. Pessoas correndo, pois nem sabem o que está por vir. É lamentável, pois nunca quiseram me ouvir. Relâmpagos e trovões ensurdecem os seus ouvidos. Catástrofes pelo mundo todo estão surgindo. Ninguém sabe o que está provocando essa tragédia. Políticos na TV fazem discurso pra fazer uma média. Eles mesmos nem sabem que isso é coisa da natureza. A revolta divina agora causa sua tristeza. Veja a sua mansão sendo engolida pela terra. Como em Santa Catarina, as pessoas agora se dizem. Muitas pessoas culpam Deus por permitir tamanho fato. Mas eles sabem que na verdade ele mesmo é o culpado. Todos sofrendo e perdendo os seus bens tão preciosos por causa da ganância, agora vejam com seus próprios olhos. Um bandido que trafica droga pro seu próprio povo e fala que corre pelo certo e o filme passar de novo. Pessoas que ajudam o fim do mundo que se aproxima, do católico cego até a puta da esquina. Não vejo o fim do mundo que se aproxima, cada minuto que se passa só vejo desgraça contaminando várias pessoas raças. Estão sofrendo pelo mal que estão causando, só espero o momento do mundo ser tomado em trânsito. Não vejo o fim do mundo que se aproxima, cada minuto que se passa só vejo desgraça contaminando várias pessoas raças. Estão sofrendo pelo mal que estão causando, só espero o momento do mundo ser tomado em trânsito. Isso causa minha revolta e contamina minha alma. Tem gente que ainda fala que nós devemos ter calma, mas que calma eu vou ter se o mundo está indo pro saco e vários filhos da puta com os braços cruzados estão pregando paz e amor e ao mesmo tempo se matando. O pior é que com isso pessoas estão ganhando. Pra bom entendedor, um pingo é letra, então escute, não venha discutir e tome uma atitude. Pois não é comigo que você deve reclamar, mas se sentir ofendido não é a mim que você deve cobrar. Pois os assassinos estão andando livremente e nunca serão julgados e nunca serão decentes. As pessoas não mudam, é sempre isso que eu escuto em certas situações da vida que me deixam puto. Tem gente que quer dar aula, mas ainda é aprendiz. Pessoas que nascem e sempre vivem com a vida por um triz. O sangue está tomando conta das ruas por onde passam, mesmo andando na calçada, o cheiro é insuportável. Disfarçados de anjos, mas a verdade são demônios. No final ou serem presos ou jogados no manicômio. Eu vejo o fim do mundo que se aproxima, cada minuto que se passa só vejo desgraça contaminando várias raças. Estão sofrendo pelo mal que estão causando, só espero o momento do mundo ser tomado em pranto. Yo, Homem Atrás, 2009, a mixtape, o fim do mundo, o fim dos tempos. Yo, segura essa, motherfuckers.